Yeah. Uh-huh. É Money P, nigga. Ultimamente eu tenho sido criticado por cantar nos beats de boom bap e não fazer trap. Então aqui vai. Esses niggas só falam de trap, esquecem o boom bap. Esses niggas só falam de trap, esquecem o boom bap. Hoje em dia, esses niggas só falam de trap, esquecem do boom bap, que é a origem do rap. Faço as minhas tracks, dizem pra eu ir no trap. Dizem que eu faço é whack e que não vai me dar cash, porque é boom bap e não vai bater como trap, porque trap é a nova onda que o people segue. Só que não sigo essas ondas e faço que me apetece. Se eu sentir que é um boom bap, então vai ser um boom bap. Esses niggas só falam de trap, esquecem o boom bap. Esses niggas só falam de trap, esquecem o boom bap. Esses niggas só falam de trap, esquecem o boom bap. Eu sou criticado, mal interpretado, por não fazer o que o people está acostumado. Eu canto o que vivo, o que eu sinto, meu mano. Não sou obrigado a mentir pro teu agrado. São cenas que deixam-me um pouco frustrado. Eu faço o que quero, então fica calado. Me pedem pra cantar de Gucci e Pradas, de damas que fodem e chilam cobradas, que ficam perdidos em drogas e dramas. De assunto ultrapassado, meu camarada. Problemas no bairro, não há luz e água, e eu vou perder o meu tempo a cantar de damas, enquanto em casa não comes e jantas. Reclamas da fome, ninguém ajuda em nada. Então esqueço o trap, vou fazer rap do jeito que eu gosto e que me apetece. O que eu sinto é o que eu canto e será assim pra sempre. Só espero que aceites e que me respeites. Se eu sinto um boom bap, vai ser um boom bap. Se eu sinto um bom trap, vai ser um bom trap.